do Chaua. Simplesmente o guerreiro da galera. A tribo toda se prepara. Se prepara. Pra chegada do novo Tuxaua. Todos irão se surpreender. Estrutura sonora, luxo, beleza e um designer incomparável. E o show que vai sacudir a tribo. Bora pra cima! Aguarde. Tuxaua! Vamos virar os cabelos! Começando hoje, e a nossa cervejada aqui do Eric Hot Dog, e o Massaro que passou em nome está presente hoje no Tuxaua, aqui na Magnus Clube da Vila, e o povão vem chegando, vem chegando, vem chegando! Bora DJ Mauri! Solteiro, joga o bracinho pra cima aí, meu irmão! Joga! Vai começar a pressão! Simbora, meu sincero! Pra cima! Começando! Vem embora aí, doida! Joga o bracinho pra cima e só quem tá solteiro vai. E será que tem alguém que torce pro Pai Sandu já por aqui? Tem? E a torcida do Clube do Remo? Torcida do Leão, jogando, vai. Dali DJ Anderson! E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Bora, vamos abrir a portal pra cima, começando! Ah, não tô entendendo, mexeu pra... Ah, meti, Júnior! Joga a mãozinha pra cima! Jogando! Bate na palma da mão, na palma da mão! Alô, minha sem mancada! E só quem tá solteiro, jogando a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, só quem nunca traiu na vida, joga esse bracinho pra cima aí. Quem nunca pulou a cerca, joga o bracinho pra cima, batendo na palma da mão, na palma da mão. Bora começar, Pokémon, bora, gordo, vai. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas... Jona Hedley. E se o crocodilo te detufir... Bora, Nelson GP. Imagina então, dentro do meu carro... DJ Anderson considerado... E agora, Melly! O incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado o crocodilo. Vamos te dar sabendo. E no comando tá o gordo. Leozinho Portal, Brasil do Gugi. Tá mal o beat, tá quadrado. O Gustavinho, aí Vitinho da Regra, nem Carolzinho. É de deitada que elas. Gustavinho, Romaninha, segura aí. É no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te Leozinho, preto, segura a pilorinha aí, ó. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós o cachorrão e a mandinha. Meu Camaro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós tô no escurinho no banco do meu Camaro. Sinceros, Ladison! Rede Pop! Você velha guarda! Aquelas assim! Maurício, eu não sou! Como é que ela vai? Para, Renan! Joia azul, Renatinho, só me deu, hein? Vai, Dom Dres, carinha, segurinha! Tá aí, eu tô! Vai, pula no bico! Vai, relaxa no bico! Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu! Vai, pula no bico! Vai, relaxa no bico! Pode ficar tranquilo! Pode ficar tranquilo! Vai no batidão, vai, vai no batidão, vai no batidão. Bora, meu índio, bora detonando, vai, vai, vai. Carinhoso, olhe pra você também. Pego saxinho. Vingadores, hein, Albertinha? Agora é moda, esse saxinho é da hora. Agora é moda, esse saxinho é da hora. Fala, meu parceiro Renatinho, Juninho. A galera do Cupuaçu tá na área. É o Mega. Rodrigo Wallace Júnior. E Giovanni, o Igor, o Rodrigo. E toda a comissão arrebentando. Um abraço. Fala, Rodriguinho. Robson, pancadão. Tem DJ Xuxa, DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Tem DJ. Tô passando Alfredo Júnior. Jefferson. A galera do Cachaça Light tá na área. É uma dose de sucesso, meu irmão. Sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. DJ Fábio Marito Bense, o sucesso. E eu quero saber se tem alguém que torce pro Paysandu hoje na Magnus Clube aqui. Qual é a maior torcida da vila, hein? Será que é a torcida do Paysandu que comanda a vila, é? Ou será que é a torcida do Clube do Remo aí? Bota fé que o Clube do Remo vai ser campeão da Série C aí. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Série B aí? Agora só quem é sincero, quem nunca traiu na vida, joga o bracinho pra cima, vambora aí doidar, vambora aí doidar, no guerreiro da galera, detona, detona, detona, vai, vai, vai. Fabrício Silêncio, mídia! Segura o Fernandinho! Ela diz que me ama, mas sei. Nosso amigo Mickey, a Ellen e o Robinson Lucas! Mas ei, pra Mateus! Eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Minha amiga Sara! Deixar isso pra lá. Ela também, o Elielson Santos! Se não erro. A galera da Cefã Treinamento, galera que patrocina o DJ Anderson. Tá de boa! Não. Olha o CD. Isso nunca vai. Ed Pop, segura Ed. Não. É do Lejó. Por isso que isso não pode ir. Vai, bem. Vamos parar de brincar. DJ Anderson. Procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Nosso parceiro DJ Daniel, show tá na área. Não, nós vamos ficar por aqui. Família Altino Som, meu irmão. Bora, Maurinho. A nossa história chegou ao fim. Parceiro André, o Pirata por aqui. Angel, oh. Audion da Redra, leitura Fobria Nag, bora Pokémon. Chegou ao fim. Vai minha patroa, Jorge Macedo. Mais tarde tem a Baitetuba, meu irmão. Do show. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. E o quê? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Pra gente casar. Alô, Belly! Amiga menina, pra ali, Abri Paixão tá na área. Abri! Tá numa forra pro gordinho hoje, hein? Jessiquinha! As puras de Macarena. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Fala meu parceiro Jefferson, lá de Barcarena. Meu coração se entregou. É a fita, meu irmão. Ensina o André. DJ Anderson. Chaua! Como é que é? Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai. E aí, meu parceiro Sul? Toda a família do Chapecas da Tura. Vila Magno do Chaua, galera de Vila do Conde em peso hoje na Magnus. Vai fazer o meu papel. Com o tempo você vai se apegar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Bebeca da Redley, vende o taxista, tá na área. Escuta, eu quero te provocar. Olha o índio. Sobre faz um ano, tô te procurando pra dizer. Hoje é fácil, ela ia acabar. Não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Nossa amiga Tatinha atrevida. Nossa, um beijo do gordinho pra você, Tatinha. Com certeza ele vai trair mais com objeção. Sem cá ser ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta bem sozinho? Tá mil graus hoje. Sabia de tudo, se vira culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. O prefeito vem hoje, Renatinha. Essa é a competição pra moça se... Não, não, homem é forte. A nossa mão você agora vai cuidar. De um traidor. Sucesso até o presidente hoje, foi? Quero ver você morar no motel. Dançando do meu coração. Galera do Gumbu, a sua abraço! Essa traição. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se aproximar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar. Tropa do gelo! Os Brothers, a maior referência em Belém. Da minha ex, saudade da minha ex. Só pra sua, vai. Não, ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. As novinhas ficam loucas quando a guia talha picada. É o pop na pressão. Joga o bracinho pra cima e voa! Pop, ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E aí, meu parceiro David? Ninguém derruba. De Fortaleza, hoje curtiu do Chaua. Tá presa. Fala, tropa do gelo formada hoje, meu irmão. Montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta vão. E aí, Pokémon? E Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí, novinha, vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Bonzinho. Desse jeito cê me deixa louca. Botando a p*** na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho F1 ou F2? 1. Tá valendo, vai. Olha os cachorros de Nelson. Acionei uma novinha pra dar um pente de leve. Eu pele na... Eu de pó. Eu pele na... Eu sincero. Tenta botar, conta, conta, conta, conta com a camisinha. Só que as piranha pele. Eu pele na pele. Eu pele na pele. Nós tenta botar a camisinha. Domingo tem DJ Anderson na praia do Caripim, viu, gente? Durante o dia, à noite, a onda vai ser lá no Braço Central. Eu sei que você gosta, eu chupo ela. DJ Anderson. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Vai, meu parceiro Fernandinho. João Paulo. Matheus Moraes, nem Fabrício. Paulinho da Adidas Produções. Traz o uísque, o balde de gelo. Manda pra gelo, que Red Bull. Traz o uísque, o balde de gelo. Manda pra gelo, que Red Bull. A pontaria conquistando vai começar. Dali DJ Anderson. A putaria no pistão vai começar. E agora? E aí, Eric Hot Dog? A putaria no pistão vai começar. Renanzinho do cachorro logo, Brasil, só a manhã de Abaité. Joelzo, Renatinha, só pitel subindo e descendo no guerreiro. Papá de panela, puxa o cabelo. Mais tarde tem Tietê. Olha só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra acabar com ela. Eu desejo. Bora, Maurício! Bora, Vilele, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Caiaquinha, calma, moleque, bom. Vou falar. Mais tarde tem Tietê. Fala, Rodriguinho! Segura o Igor aí, ó. É tipo Bob e Hermina, bom pro Guedes. É rock doido, meu irmão! Beleza, tô querendo brindar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar. Rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Bora pra cima! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Detona, detona, detona, detona, detona no guerreiro, detona no guerreiro, detona. joga ainda solteiro, joga o bracinho pra cima. E joga ainda solteiro, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai. Curado convocando. Aí conhece, meu irmão. Um animal. É carinho. Tequila, bota, bota mais. Tá treinando, né? Bota ela em cima da minha mesa. Olha o DJ da Ram, mandando a melhor. Josias, Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. É DJ Melly, um SV Melly. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda. Bora, Leozinho da GP, pra cima, Leozinho! Juna é. É gordo! Qual foi, pô? Meu amigo Maurício Doutinho no som, nossa amiga Milena Brali do Bicho, amanhã! Cristian, você, Pri! As puras por ali também, né? Jasquinha, um beijo pra você, Jasquinha! Nas gatas da curtição! Essa amor, vou viver a vida em paz. Hoje vou no meio do céu. Hoje vou no meio do céu. Amigo Nelson, cachorrão e Nelson! Você, Amandinha Maués, um beijo do gordinho! Olha o Leozinho portar! Vinho Pará, esquema dance. Pra pensar, se apaixonar. Chegou, só no povão, começa a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Quando nego você vai achar. Essa noite só quero dançar. Com você, o melhor da noite. Vai no batidão, no caquinha, no batidão. Ai, what? Lançar o novo Tuxão aqui na Magros da Vila, viu? Olha que hot dog! Hot sauce. só sucesso. Agora você vai dançar. Amigo David, ele também parceiro da Rio do Brasil, Salamânia. Pode. Alfredo Júnior! Agora você vai dançar. DJ Alan Tonelada toca só as melhores dessas lá, hein? Do estado do Pará. 3, DJ Elias Maluco, sucesso. Parceiro Fabrício Mídia, DJ Matheus Moraes, mais tarde é nós do Bajá, viu? Aonde olha, parceiro Brasil, Fernando, fala Fernando! Sem mancada, meu irmão! Todo motivo do Pará, tocando seu coração! Paulista também lá no Ribeirão Preto! Curtindo hoje, prestigiando a galera do Tuxá, obrigado pelo carinho, viu? A galera de São Paulo! DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir! Menino Rubi, Ana Vimiri! DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir! Menino Rubi, Ana Vimiri! DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir! De pop e os sinceros detonando pra lá de som. Vem, vem curtir. Olhe de som, pancadão de coração. Vem, vem dançar. O DJ Josi faz. Jamilson. Calma, Jamilson. Você detonando no salão. Olhe de som, esse som que toca no seu coração. É Carolzinha. É o DJ Josi que agita pro Vitinho. Comandando a galera mais bonita de coração. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Olha como é que vai ficar esse CD ao vivo, meu irmão. Cupuaçu, Murari, meu parceiro Juninho, e aí meu amigo Renatinho, pressão, pra cima! Dinho, dinho, arrepiadinho, dinho, dinho, agita, vamos lá! Dinho, dinho, arrepiadinho, dinho, dinho, agita, vamos lá! Direto de Fortaleza pra cá, pra Magnus hoje. Você... Tá muita pressão, meu irmão. Seu fim de semana, tem muito lazer. Bora, gol! Pode crer! Daquele jeitinho, gordinho. Dancinho de Ipanema. Dancinho no clube Ipanema. Dancinho de Ipanema. Dali Guerreiro! Conquistou o Pará. Alô, DJ Anderson. Bora botar pra cima, filho. chão. Alô, John da Redri. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Lady, e assim te aqui no Tuxaua. Diz que morre de amor por mim. Nosso amigo Gaio lá no Cubuaçu. Um abraço, Gaio! Agora! Depois de ter... Detalhista! Deus! Olha a cara, hein? Depois de tanto tempo... Patrão aí, volta na área, Mauri, ó. Agora, por fim... Já as crias puras, tô na área! Que... Alô, Pri Paixão! Olha a menina! Bebi! Asas livres, como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor. Minha amiga Joyce Macedo, e causou ao lado do seu Pokémon. Alô, Joyce. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila. Renatinho João Paulo e, já... e a galera do Belo Horizonte, só amanhã no Guerreiro. E sim, você ficou mais frio. Meu amigo particular JP, lá de Margarina. Pareci. DJ Matheus Moraes. Alô, Fabrício William. Segura o Fernando aí, ó. É minha dor. A sem mancada, meu irmão. E agora? O Miguel e ela e Lucas. O Matheus e o Robson, só na manhã. Agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado. Dali Guerreiro! Depois de tanto ter sofrido. Agora por fim. Vai saber que o dia. Eles são considerados. Cíntia, Jair e a Carlinha, o David, o Adailton, o Cleitinho e toda a comitiva aqui no Guerreiro da Galera. Um abraço pra vocês do Anderson aí, viu? Depois que já não tem mais amor, e sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno, você é minha dor. Show! E agora, DJ Anderson que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, fala, Romani! Da reta levar sucesso em todo o Brasil. O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer. Bora, Joel, bora, Renatinho! A verdade de tudo que você. Só pitel de abaitei essa galera velha agora. Pelo seu zelo. Olha o gingado do Alfredo Júnior. Eu diria que o dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. DJ Anderson. Hoje já deixa lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então se der, escuta calada, investe, não chora. Ela quis o amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Bora mexer assim, tia Jaira! Aqui do Guerreiro, um abraço carinhoso, obrigado pelo carinho. Foi ela que me ajudou a levantar. Eu caí, foi ela que enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir, ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Faz parte do show da tribo. Manda capricho. E aí? Espera. não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acaba. Olha, parceiro Vilaça! Cama! Olha, minha amiga Marielle, um beijo pra você, viu, Marielle? Pra sem sempre. Fazer revela aqui no Tuchel. Olha, nosso amigo Nielson! Tempo, ele é a sua Sara! Agora não! Aqui no Guerreiro! É. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você. Ela dá Cefã Treinamentos, detonando! Ignora! Aqui é Tuchel, meu irmão! Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Como é que é? Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Que bonito. Que bonito, hein? Outro coxi. Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Rangel, segura o trono da rede agora, hein? Isso. Cê tá de brincadeira. Não é aqui o seu futebol. Cala no cupuaçu. Olá, Juninho. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Alô, DJ Anderson. Zero pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Tuxaua, guerreiro da galera. Tuxaua, um show, dentro de um show. Já vi o meu desespero. Só os melhores, hein, Maurício? Com o volume da televisão. E a presença guerradinha, o Magno Sub da Vila. Viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. E aí, sem mancada? Terceira música me acaba. As tardes tem a Baitetuba lá no Tietê Prime, viu, gente? Fazendo amor, celular na mão. Próximo sábado, do show lá no Parada Fest, em Barcarena. Seria enganou. Vai ser rock doido. Seria enganou. Como é que é? Garçom, troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me amiga Tatinha Atrevida, um beijo pra você, Tatinha! Você tormenta! DJ Anderson! Eu sou troco de... É de pop! Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta! Pra família dos sinceros, obrigado pelo carinho! Me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta e cê me arrebenta! E o coração não aguenta! E os 10% aumenta! Olha o índio! Ai, ai, ai. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Amigo Albert Júnior, ao lado da sua Anne Pandora. Já las coloquei no chão. Albert e os Vingadores. Alô, família Pânico! Brilorinha e o seu Leozinho. Olha, cachorrão Nelson. Tudo estava igual como era antes. É, mana! Quase nada se modificou. Mande passando Rodrigo, Wallace, Júnior, Igor, Rodrigo e a galera de Bar Querendo aqui no Duchel na Vila. Eu vou ter. Falou, meninas gatas da curtição! Eu vou ter agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Levaram os dois palmos de calça do Tucuxi, diz que esse pau. Se Gustavinho. Fui abrindo a porta devagar. Olha minha barba! Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. E entrei, e entrei. Alô, DJ Anderson. Alô, DJ Anderson. Bora botar pra cima, filho. Dali, dali, DJ, dali, DJ, dali, DJ, dali, dali, dali, dali, dali, DJ Anderson. Parceiro Jeff Zinho, um abraço, Jeff Zinho! Minha mãe me deixou na solidão, agora é tarde demais. Bebê cada Hadley! Não quero mais você, não vou. Meu amigo Tio da Hadley, melhor de baita! Que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na. É Maurício, eu tinha um sonho. Um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Beleza! Com uma galera. Do Gaidão 3, Carlinha, Pobre Paixão, Alfredo Júnior. Sou galera do rock, e novo príncipe negro. Nosso parceiro Tiaguinho. Alô, Thiago. Toda a família dos Titãs por aqui do ladinho do Guerreiro. Um abraço pra vocês do Anderson. Obrigado. Passando meu direto de Fortaleza, meu Deus. Olha, esse CD vai tocar lá, viu? Vamos. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Girava, girava, girava, girava. Parceiro Rangel. Leozinho no GP! Esse não perde nenhuma do Anjo, Leozinho! O pirata aí, ó! Pokémon! Ai, Jorginho, ela é gorda. Desculpa, nunca te caí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que... Compra um chiclete pra ele, um chiclete. Mas eu te amo. Não vou saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase... Não consigo disfarçar. Sinto tua voz dentro de mim. Dali DJ Anderson! Dali Guerreiro! Puxa o... E acabou. Olha os xixeres aí, ó. Sem querer, renasceu a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa e muito chamou. E deu Thiago curtindo via WhatsApp, meu irmão. Aí deu bom. Thiago curtindo meu WhatsApp, não, Thiagão! Escuta essa sequência aí, maninho! Dali DJ Anderson! Banco morta até dela, namorar com ela e dos beijos com o calor que ela dava por amor. Do Shawa. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só olhar pra trás. O tempo nessa estrada não aguenta. Pra quem tá apaixonado! Mas, yeah, yeah. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito, só você no ser do lado. Essa vez tudo é real na... Pra nossa obtenção, meu irmão! Eu te amo! Pokémon! Segura a Joyce mais cedo aí, Pokémon! Manda New Melody! Agora, solta o som! Mini Brasil! Ai, ai, ai. Andrei! Olha a piratinha, te prepara que mais tarde é rock doido e abaité! Como é que é, Rangel? Perfeitos momentos quando juravas amor. Olha o Jefferson viajando, o Jefferson. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser aquilo que você. Leito 3, olha o caqueado da loura aí, Glitch. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos esperar o sucesso. Vamos sim, Brunidinho. Alex. Anderson! Show! Imagina, imagina! Meu coração é seu, e ele é todo seu. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Banda, açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? Como é que é? Cê me amou e eu brinquei de amar-te. E aí, Andrei? Valorizar. Olha meu parceiro, Bascula, John da Herre. Dei valor a uma vida. Perdesse o rock doido, John. Que te fiz muito. Semana passada, pô. E caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Tô aqui pra te pedir perdão. Irmão, pelo amor de Deus. Meu coração é seu. E aí, Leozinho? E ele é todo seu. Isso não perde nenhuma. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu. Tome, ele é todo seu. Tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? Você me amou e eu brinquei de amar-te da chance. E a minha Jasquinha, Bralina, minhas puras lá de Barcarena. Você. Alô, Jasquinha. Tem valor a uma vida vazia. Essa minha menina é a Lopa e Paixão. Eu acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Tô aqui pra ti. Dali DJ Anderson! E aí, Simacão? A nossa história, amor, já conheço. Seria possível pelo menos evitar o gosto dos teus lábios. Renatina Juninho, no grupo Açu, na Torana, hein? Podia sentir seu cheiro. Eu me arrependo desse amor ser proibido. E não senti quando estou contigo. Ela não sabe controlar, disse que deu. Ficando louco. Não deixa o galho quebrar, pô. De que tamanho isso acabou? Fala de prata, o som de vai ter tuba. Como é que é? Com DJ Anderson, considerado eu vou. Estourei logo o Xandão, Ednei do tá na mão. Bora, sincero, vai. Aqui segui, mas que absurdo. Ela de vestido curto, não revista eu tenho surto. O que essa gata viu? Bala de prata, o som de Abaitetuba, Givanilce e DJ Anderson. Vou...